com final feliz. E tudo pode terminar assim, como num sonho bom. É só deixar entrar no coração e não deixar morrer. Que a vida só vale com você. A vida só vale com você. A vida só vale com você. Música no ar. Clube News FM. Com a velocidade dos acontecimentos, você precisa estar bem informado cada vez mais cedo. Como está o trânsito? Quais serão os principais destaques da política a cada dia? Como o tempo pode mudar a sua rotina? Eu, Francisco Lima, vou te ajudar a saber de tudo logo nas primeiras horas do dia. É o Primeiras Notícias, o jornal feito para quem tem informação para ter opinião. Primeiras Notícias, de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Clube News FM 90.9. A TV também tá on. Para você acessar as notícias que estão bombando por aí, do esporte e do jornal e da nossa programação em geral. Aqui você também fica sabendo o que acontece no off e se diverte junto com a gente. Jornalismo, bastidores e entretenimento é no arroba Rede Clube. As notícias mais importantes para manter os piauienses por dentro dos assuntos relevantes da política do nosso estado. Jornal do Meio-Dia. De segunda a sexta, de meio-dia às 14h. Agora comigo, Felipe Pereira. E eu, Jonas Carvalho, estaremos com você no Jornal do Meio-Dia, aqui na Clube News FM 90,9. Notícia e música no ar. Clube News. Segunda a sábado, essa família encara uma missão quase impossível. Se vocês quiserem a herança, morem juntos. Família é tudo. A sua novela das sete. Na sua Rede Clube. Esta é a Rádio Clube News FM 90,9. 90,9.